também iremos. Aliás, amanhã também não irá haver amanhã Bom Dia Antena Web, iremos ter apenas hoje. Hoje vou trazer as edições de quarta, quinta e sexta do nosso programa. Mas já sabem então que amanhã não vai haver, mas enfim, haverá noutros dias. Na próxima semana será a última semana do Bom Dia Antena Web, é importante dizer. Aliás, sim, será a última semana do Bom Dia Antena Web, e daí não. Será daqui a duas semanas, a última semana do Bom Dia Antena Web, não na próxima semana, mas enfim, é algo que já sabem que vai acontecer. Portanto, daqui a duas semanas o Bom Dia Antena Web termina, mas até lá vai seguir consigo aqui na Rádio Antena Web. Estamos, como é lógico, sempre preocupados com a programação que vamos dar aos nossos ouvintes. Vamos então ficar com mais temas. Antes, como já sabem, como já vos disse agora mesmo, então, o Minuto de Saúde com o João Marques. Não houve a música de fundo? Eu sei que não houve. Ela realmente hoje não está aqui connosco, mas estará. Provavelmente estará. Depois vamos ficar também nesta edição com Lynn Cruz. Vamos ficar com a Lynn Cruz, com o cantor Lynn Cruz. E aí vamos ter a música Só Mais Uma Noite. É o tema que vamos ouvir daqui a pouco, depois do Minuto de Saúde. E também vamos ficar com o Caramelo. Que nos vai também trazer um tema seu. E que nós vamos ouvir daqui a um bocadinho. O tema chama-se Vou Curar o Teu Dói-Dói. É, pronto. Vamos ficar então... vamos ficar com estes dois temas. Antes, Minuto de Saúde com o João Marques. Ora, vou curar o teu dói-dói. E saúde tem a ver, está relacionado. Tá. É por isso, aliás, que vamos... e o Só Mais Uma Noite, não é? Do Lynn Cruz. É especificamente a hospitalidade. A hospitalidade, não é? Portanto, com que é tratado este doente. Pois é, é assim a vida, ouvintes. Bom dia, Antena Web! Bem-vindos ao Minuto Saúde. A hipertensão arterial é considerada uma doença silenciosa, pois, regra geral, nos primeiros anos esta doença não provoca quaisquer sintomas, da importância da medição da pressão arterial. Em alguns casos, principalmente quando a pressão arterial atinge valores muito elevados, podem ocorrer sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço fácil ou sensação de visão turva. Contudo, os efeitos deletérios de uma pressão aumentada surgem ao fim de alguns anos, sendo afetados órgãos vitais como o cérebro, o coração ou mesmo os rins. Esta semana, o Minuto de Saúde aborda o tema da hipertensão arterial. Esteja atento, ajude-nos a ajudá-lo. Acompanhe este projeto em www.facebook.com/Minuto Saúde. Me dá mais uma chance para que o meu coração balance. Deixa-me tentar, vamos até onde o amor nos levar. Não me deixes assim, preciso de ti em mim. Sobre o que aconteceu, não há mais nada que eu possa fazer. Tudo o que eu quero agora é te dizer, oh, o meu amor é teu. E apesar de todo o meu desleixo, guardo o sabor daquele último beijo. Só mais uma noite é tudo o que eu te peço. Se é que ainda te mereço assim, não desistas de mim. Abraça-me, beija-me, prende-me, deseja-me. Eu preciso do que tu me dás, preciso do que tu me dás. Oh, oh, oh. Deixas-me tanto de ti, nunca me senti assim. Deixas-me tanto de ti, diz-me só a mim. Este não é o nosso fim. Deixa-me consertar, deixa-me

teu dói, dói, dói, dói, dói. Não tenhas medo, rapaz, eu sei bem como se faz. Procurar o teu dói, dói, dói, dói, dói, dói. Deixa ver onde é que está. Vem aqui, vem a mamá. Procurar o teu dói, dói, dói, dói, dói, dói. Não tenhas medo, rapaz, eu sei bem como se faz. Procurar o teu dói, dói, dói, dói, dói, dói. Deixa ver onde é que está. Vem aqui, vem a mamá. Procurar o teu dói, dói, dói, dói, dói, dói. Não tenhas medo, rapaz, eu sei bem como se faz. Procurar o teu dói, dói. De volta ao auditório depois deste tema dos Caramelo. Música um bocadinho mais atrevida, eu também acho que é necessária. Vamos agora ficar com mais uma vez o Minuto de Saúde. Aliás, ainda não, agora é Guia dos Astros. Depois tinha o Minuto de Saúde. Vamos alternando. Ora então, sábado, dia 21 de maio de 2016. Guia dos Astros com Jane de Paula. Horóscopo do dia, na voz de Jane de Paula, Guia dos Astros. Olá pessoal, não deixe que o seu dia a dia seja comum, transforme em algo grandioso. Bom dia, começa agora mais um Guia dos Astros neste sabadão, trazendo previsões para você diárias. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Ariano é o signo da apresentadora e atriz Giovanna Tominaga. Bom dia para apresentar projetos, expor suas ideias e lutar para atingir os seus objetivos no trabalho, mas sem dispersar as suas energias. No amor, dê um toque de suavidade nas suas relações. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Touro, o cenário astral lhe deixa mais confiante e aumenta a sua disposição em se relacionar com amigos de trabalho. Mudanças no ambiente doméstico também lhe trazem um novo ânimo. No amor, aposte no astral de um grande romance. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Gêmeos, você tem tudo o que precisa para voltar a ter o controle da sua vida profissional. Não tenha medo de mudar a ideia ou de alterar os seus planos. Os amigos não medem esforços. No amor, cuidado com as suas palavras e com o ciúme. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Câncer, você está sendo desafiado pelos astros a reconhecer suas próprias limitações e agir com mais flexibilidade para evitar abalos, tanto no trabalho como na vida pessoal. Os amigos verdadeiros lhe ajudarão. No amor, fazer críticas nessa fase só serve para desgastar a sua relação. É isso aí, pessoal. A gente já volta com mais uma sessão Guia dos Astros. Guia dos Astros com Jane de Paula. Célia Souza, deixei saudades, Cláudia Isabel, não vou voltar a chorar. Saudades e na volta fica. faz de conta que sou feliz. Vou gritar que o amor morreu e mentir que fui eu quem quis. E se alguém por te perguntar, eu respondo não querer saber. Nem uma lágrima vou mostrar, mesmo estando a sofrer. Vou fingir que o pior passou. Estou mais forte que nunca fui. Vou sorrir mesmo sentindo a mentira ficar pra já de volta, ouvintes, depois deste tema da cantora agora fugiu o nome dela, Cláudia Isabel, e agradecer mais uma vez a todos aqueles que se vão juntando a nós, porque já que temos os dados de hoje e a Antena Web volta a subir mais 6 mil lugares no ranking do Google, para nós é importante, também pelo número de visitas que vai aumentando, como é lógico, não é só o ranking do Google, mas é gratificante ver que as pessoas se vão juntando a nós e que vamos então conseguindo chamar a sua atenção. Ouvintes, agora tempo mais uma vez de Minuto de Saúde. O tema continua a ser o mesmo, daí que chamo continuamente a vossa atenção. Minuto de Saúde é uma rubrica do João Marques, que em circunstâncias normais seria de segunda a sexta-feira. Não é assim, é exatamente por causa disto que será então hoje, terá então os 3 minutos e não som. Depois vamos ficar com mais dois temas, hoje um pouco mais calmo, ou para já um pouco mais calmo. Micaela com Erros de Amor, música que se segue depois deste Minuto Saúde, e também tempo para ouvir uma outra música, também ela mais calma. Vamos ficar com a música Até ao Verão. Podia trazer aqui uma que eu gosto muito, que é do mesmo álbum, do álbum Desfado, e que se chama Despiu a Saudade, mas não. Vou trazer um single deste álbum, que foi aliás o primeiro single do álbum Desfado, chama-se Até ao Verão. Antes temos Micaela com Erros de Amor, que pode parecer que não tem nada a ver, mas em termos de rítmicos, em termos de sonoridade, até tem alguma coisa a ver, digo eu. Depois, sim, vamos então ficar com... Aliás, antes sim, vamos ficar com o Minuto de Saúde do João Marques, que será exatamente agora. Bem-vindos ao Minuto de Saúde. Causas da hipertensão arterial. Na maior parte dos casos, não há uma causa conhecida para a hipertensão arterial. No entanto, em algumas situações, é possível encontrar uma doença associada, que é a verdadeira causadora da hipertensão arterial, como é o caso da apneia de sono, de doenças do rim ou doenças hormonais. Independentemente da causa da hipertensão, existem vários fatores de risco a ela associados. É o caso: obesidade, consumo exagerado de sal, consumo exagerado de álcool, falta de exercício físico, maus hábitos alimentares, tabagismo, stress. A hereditariedade e a idade são também dois fatores a ter também em atenção. Cerca de 2/3 das pessoas com idade superior a 65 anos são hipertensas. A gente os faz na vida. Erros de amor, como este que hoje canto, dá-se o melhor em contrapartida, ganha-se uma ferida, como esta que dei tanto. Erros de amor, toda a gente os faz no fundo. Erros de amor, como que me faz sofrer? Fiz o pior, mas ainda me iludo. E apesar de tudo, posso voltar a fazer. Erros de amor, como que me faz sofrer?

volta ao auditório quando são 11 horas e 47 minutos no nosso programa Bom Dia Antena Web, que, como já sabem, aos sábados e domingos, esta semana essencialmente sábado, serão, aliás, das 11 às 13 horas. Assim será, então, aqui na nossa Antena Web. Como eu já disse, não era suposto ser hoje que eu dissesse isto, mas pronto. Como eu já disse, a penúltima, ou antepenúltima, aliás, semana do programa Bom Dia Antena Web, porque a semana de 30 de maio a 5 de junho será a última deste espaço radiofónico que marcou a Antena Web nos últimos 3 meses da sua existência, isto é, enfim, 3 meses e pouco, quando iniciamos então as transmissões ao vivo. O Bom Dia Antena Web vai prosseguir musicalmente, mas não sem antes trazermos a segunda parte Guia dos Astros, que é aqui então trazida pela Jane de Paula. Vamos agora aos segundos 4 signos do zodíaco. Depois vamos animar um pouco isto, ainda aqui na mesma, com música do nosso país, isto é, música de Portugal. E digo música de Portugal porque os ouvintes saibam, não é? Porque há alguns ouvintes de outros países, não é? Então do nosso país não se aplica. Vamos ficar com Dr. Sax, sax de saxofone, Voulez-vous coucher avec moi, é como se chama esta música. Depois vamos ficar com Bamboo Beat, com a música Amanhã. Assim seguimos nesta edição do nosso programa, mas antes então temos um minuto, a Guia dos Astros com a Jane de Paula. Opa, de volta aqui é dos Astros, falando agora pra você de Leão. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Procure deixar de lado seus maus pensamentos, leonino, que podem atrapalhar a execução das suas tarefas diárias no trabalho. Tente acreditar no seu potencial e ver a vida com mais otimismo. Em família, não se envolva com polêmicas. No romance, fique mais próximo do seu par. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virgem, comece a agir com um pouco mais de generosidade. Dê mais importância à sua vida doméstica. No trabalho, evite tomar decisões definitivas. No amor, o clima de paixão está a mil. Aproveite. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Libra, procure controlar sua agressividade e sua irritação. Algumas cobranças podem tirar você do sério. Talvez seja o momento de você promover mudanças radicais na sua vida profissional. No amor, afetivamente, uma pessoa nova pode lhe trazer alegrias. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, excelente dia para resolver as questões de trabalho que lhe causam aborrecimentos. Não perca o seu tempo competindo, mas expresse os seus pontos de vista com muita calma e coerência. Afetivamente, aproveite o astral para rever suas escolhas nesse setor. É isso aí, pessoal. Guia dos Astros volta já. Guia dos Astros com Jane de Paula. Mas pequeno. janela aberta, não me deixes afastar. Vida completa, sem saber. E no fim da meta, eu e tu a começar. Forever, esta é só eu. Avec moi, ce soir. Voulez-vous coucher avec moi, ce soir. Voulez-vous coucher avec moi. Voulez-vous coucher avec moi, ce soir. Voulez-vous coucher avec moi. Avec moi. São 11 horas 58 minutos. Vamos à última parte do Minuto Saúde nesta edição do nosso programa Bom Dia Antena Web para sábado, dia 21 de maio de 2016. Bem-vindos ao Minuto Como Saúde. Como é feito o diagnóstico da hipertensão? O diagnóstico da hipertensão é feito quando, em pelo menos 3 avaliações da tensão arterial, esta se apresenta acima dos valores de referência, isto é, 140 para a tensão sistólica e ou 90 para a tensão arterial diastólica. É importante não esquecer que um valor elevado, de forma isolada, não é sinónimo de hipertensão, já que é normal que a pressão arterial num adulto possa aumentar em situações como o esforço físico ou o stress. Por isso, é importante que meça com regularidade estas mesmas tensões arteriais. Ajude-nos a ajudá-lo. Este programa foi elaborado pela Secção Regional Norte da Ordem dos Médicos para o Minuto de Saúde. Agora, na nossa Antena Web, vamos ficar com os Diolinda, Corzinha de Verão. Logo depois, vamos ficar com os Dama. A música chama-se Luísa. Porquê que o sol nunca brilha quando eu fico de férias? Semana ou nos meus dias de folga, eu passo os dias a ver gente em fato de banho, calções e havaiana, e eu sempre de camisola. Contra a minha vontade, sim, sim, é verdade. Não estou a ser pessimista. É que a vizinha da cave é sempre a mais bronzeada. Traz um sorriso na cara e não sabe quem foi Kandinsky. Uma corzinha não sou o único que te aborda. Esquecer aquele que te acorda. Não me importa que evites, que grites, que piques, que digas que eu sou isto e aquilo. Vivo no vacilo, porque sei o que é preciso para tu carares, gostares, olhares e pensares que queres ficar. Desculpa o embaraço de invadir o teu espaço. Estou aqui há 2 minutos e só te quero nos meus braços. Nem sei o que tens, quando vens fico bem. E não há mais ninguém que eu queira. E tu sabes que eu adoro as tuas vaidades, que de mim só ouves verdades. Luís, eu preciso de ti, faço tudo para ficar contigo. Vi-te aqui por perto e sem ser discreto perguntei-te o nome. Sorriste e sem hesitar pedi-te o telefone. Subiste o meu ego, mas guardei segredo e falámos por horas. Luísa, quero te encontrar. O que é que eu faço agora? Quero dizer-te mil coisas, Luísa, mas tu sabes que eu não tenho juízo. Receios que tens, de anseios que eu tenho, o que é que queres que eu te diga? E quero desvendar todos os teus mistérios e que vejas que o que eu digo é sério. Luís, estou cego por ti, vou fazer com que tu sejas minha. Fico aqui por perto e sem ser discreto perguntei-te nome. Sorriste e sem hesitar pedi-te um telefone. Subiste-me o eco, mas guardei segredo e falámos por horas. Luísa, quero te encontrar. O que é que eu faço agora? Estamos de volta, ouvintes, nesta edição do nosso programa, que dá pelo nome de Bom Dia Antena Web. Ainda, por muito que se possam surpreender, ainda sob os efeitos dos limões, da limonada. Agora com a... Enfim, agora com a Adriana Pequeno. Mas não deixou de ser limões, hein? Continuam a ser limões e de boa qualidade. Mas o que eu gosto mesmo... Bem, esta música ela não está propriamente em condições de passar aqui, mas... Mas eu gostava de... vá lá ver se vocês conseguem dizer isto. Só assim, um bocadinho. E há algo como... Rebola a bola, você diz que dá, que dá. Você diz que dá, que dá. Você na bola não dá. Rebola a bola, você diz que dá, que deu. Você diz que dá, que deu. Você na bola não deu. Ah, pois é. A música é dos Mundo Novo, chama-se Rebola a Bola. Ah, pois é, pois é. Rebola a bola, você diz que dá na bola. Aliás, rebola a bola, você diz que dá, que dá. Você diz que dá na bola, você na bola não dá. Rebola a bola, você diz que dá, que deu. Você diz que dá na bola, você na bola não deu. Pronto. Eu estava aqui a simplificar a coisa. Vamos lá, a hackear a frase. Pois é. Mas agora eu vou ficar com esta. A culpa é da Adriana Pequeno. Oh, Adriana, por causa disto vou-te aumentar um salário. 0 cêntimos. Pronto. É... Enfim, o nosso Bom Dia Antena Web vai seguir com mais musiquinha, com mais animação. Agora vamos ter aqui mais um momento que é a Guia dos Astros. Para finalizar a terceira e última parte da nossa Guia dos Astros. Depois vamos ficar... Olha, boa ideia. Depois vamos chegar com a música nova dos Mundo Novo. Música nova, o single. Esta música nós não temos como passar aqui, mas a música que nos foi facultada aqui pela própria editora dos Mundo Novo, essa sim temos como passar aqui. Chama-se Mulher Gatinha. Miau! Olha, a Adriana também miou, que giro. Até pensei que isto fosse o meu eco, mas não, era a Adriana. Pronto, e depois vamos ficar com os Minhotos Marotos, faz beicinho, músicas novas para ouvir no nosso Bom Dia Antena Web. Antes temos aqui a dos Astros com Jane de Paula. Alô, ouvinte, confira agora. Dia dos Astros. Opa, já estamos de volta falando para você de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Sagitarianos, aproveite o tempo para relaxar e fazer programas divertidos com toda a família. Você está estressado no trabalho e, com isso, sua produtividade cai. É preciso recarregar as baterias. No romance, uma nova aventura está por surgir. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricórnio, reencontrar amigos e trocar experiências serve de bálsamo para a alma. Viagens também recebem proteção do universo. Em família, se quiser evitar os conflitos na sua relação, não esconda nada dos parentes. No amor, não provoque ciúme em seu parceiro. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquário, a dois, é a sua sexualidade que deixa os momentos íntimos mais intensos. No trabalho, as atividades que exigem mais do seu intelecto são as mais favorecidas. Aceite ajuda de colegas nos seus novos projetos. No amor, a dois, seja bem mais ousada com seu par. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Peixes, no trabalho você vive um dia excelente com possibilidades de ser reconhecido pelos seus méritos. Isso é o que acaba com a sua disposição para lidar com as questões domésticas. No amor, não é por falta de companheirismo que você vai reclamar. Aproveite o momento. É isso aí, pessoal. Olha só, terminamos mais uma semana. E se Deus assim permitir, a gente volta semana que vem, tá? Logo cedinho aqui, na melhor sintonia. Beijo, Guia dos Astros. Até lá. Guia dos Astros, com Jane de Paula. Fica-te gata bonita, que eu quero.

beicinho, piscando o olho, atirando um beijinho, cruzou os braços e faz beicinho. Piscamo o olho, atirando um beijinho, cruzou os braços e faz beicinho. Piscamo o olho, atirando um beijinho, cruzou os braços e faz beicinho. Piscamo o olho, atirando um beijinho, cruzou os braços e faz beicinho. Pois é, os minhotos marotos. Agora vamos ficar com a música É Brutal, da Ruth Marlene, música nova também, para conferir nesta edição. E depois vamos dançar. Aliás, vamos também ficar com José Malhoa, com a música Uma Folga à Empregada. E depois vamos ficar com Faz-me Sonhar, de Michael and Steven, com Chameleon. Vamos ouvir então estes três temas. Volto daqui a pouco para esta edição do nosso Bom Dia Antena Web. Pois é, bom dia, que agora já é boa tarde, não é? Porque já passa do meio-dia, portanto. Eu sei que para algumas pessoas boa tarde é só depois de almoçarem, mas de um modo universal, tarde é a partir das 12 horas. Vamos lá então. É brutal quando me tocas assim. É brutal quando tu olhas para mim. É brutal quando me agarras, amor. Ai, ai, ai, tu deixas-me abater na. Junto a ti, ficar.

olhas, dizes vem dançar. Eu fico logo perdido a sonhar. Adoro quando me tocas, bailas sem parar. Eu fico louco e digo vem me amar. Contigo quero ficar, sentir teu corpo no meu. Contigo quero vibrar, por isso bem que eu sou teu. Faz-me sonhar e acreditar neste amor caliente. Faz-me viver e renascer nesse corpo ardente. Faz-me sonhar. Faz-me sonhar. Assim, assim. Adoro quando me miras, sentir te bailar. Adoro quando me tocas, dulce acariciar. No me imagino un momento lejos de tu amor. Llevo este fuego por dentro, me quemo yo. Contigo quiero ficar, sentir tu cuerpo no meu. Contigo quiero vibrar, por eso ve que eu sou teu. Já estamos de volta, auditório, depois destes temas. Agora temos mais música portuguesa na nossa edição do Bom Dia Antena Web. Há muito para conferir ainda nesta edição, já que ainda faltam 26 minutos. Embora daqui a pouco já serão as despedidas deste nosso espaço, porque vamos fechar com uma sequência de 4 temas. Mas vamos para já ficar com mais algumas recordações, como por exemplo Não Dá Para Viver Sem Ti, música dos Santa Maria. Logo depois vamos ficar com Eu Não Sei. A música pertence aos grandes Expensive Soul de Lessa do Bali ou da Palmeira. Eu sei que eles são de Lessa, agora confesso, porque há duas, agora confesso que não estou recordado de qual. Depois vamos ficar com música um bocadinho diferente. Dulce Pontes com O Primeiro Canto. E vamos acabar com música de Duarte Rosado. Chama-se Leva-me Para Longe. Para longe não. Aqui está para longe, está, mas não é. Leva-me contigo na palma da tua mão. É como se chama esta música que vamos aqui ouvir. E então, quando voltarmos já será então para as despedidas desta edição do nosso programa, que dá por nome, como disse, de Bom Dia Antena Web. E eu espero efetivamente que esteja a ter um bom dia. Até já! Não dá, não dá, não dá.